as forças que me cercam. Nesse momento me arrastam ao longe. O som dos meus dedos atrai a luz. Thank you. não procuro me perder.